Deus esteja com todos vocês. A palestra de hoje será proferida pelo médico Dr. Gilson Freire, sobre o título Doenças da Alma. Dr. Gilson. Obrigado, Dr. Roberto. Boa noite, amigos. Que a paz do Senhor balsamize os nossos corações. É com imensa alegria que estamos aqui diante de vocês, honrado pelo convite do nosso querido Dr. Roberto, para estarmos aqui nesse momento, e agradecidos às forças divinas que nos assistem por esta e por tantas oportunidades que nos confere, para que a nossa jornada pelo transcurso da vida se faça o mais amena possível. Nós vamos abordar o tema sob uma ótica que talvez vocês ainda não tenham ouvido, porque o tema é muito vasto, ele permite ser observado e estudado sob os mais diversos ângulos, mas nós, em decorrência do nosso trabalho, dos nossos estudos, nós trabalhamos com a homeopatia, e a homeopatia nos permite certos estudos que é bastante desconhecido por todos. Então, nós vamos fazer uma abordagem até certo ponto homeopática, mas não estritamente. Nós vamos nos basear numa obra chamada Ícaro Redimido, que talvez alguns de vocês conheçam. Então, vamos, sem mais delongas, penetrarmos o nosso tema. Para falarmos de doença, convém nós estabelecermos muito bem com vocês o que é que nós entendemos por doença. Porque, de certa forma, diversos fenômenos na vida nos constrangem a sofrer dores, distúrbios e perturbações nos nossos diversos órgãos. Mas vamos caracterizar aquilo que nós consideramos como doença. Para isso, vamos utilizar essa classificação que extraímos de André Luiz, está na obra Ação e Reação, e apresentamos para vocês um grande resumo das classificações das enfermidades. Podemos considerar que nós adoecemos na Terra de dois modos fundamentais. Podemos adoecer de fora para dentro e de dentro para fora. É fácil isso, não é? Não há uma terceira opção. De dentro para fora ou de fora para dentro. Vamos dar nomes a essas enfermidades, mais por curiosidade, porque nós gostamos de certos nomes. Quanto mais complicados, melhor. Nós vamos chamar as doenças que vêm de fora de doenças exógenas. Exo significa exterior, gen, origem. Exo, exterior, gen, origem. Exógena, doença de origem exterior. E as doenças de origem interior, nós chamaremos de doenças endógenas, endo, interno ou interior, gen, origem. Então, nós adoecemos de males exógenos e males endógenos. Ou seja, nós sofremos injúrias que vêm de dentro e injúrias que vêm de fora de nós, pertinentes ao meio ambiente em que vivemos e tudo que o meio nos fornece e que chega ao nosso organismo. E assim nós entendemos que as doenças têm uma classificação muito interessante, porque de acordo com a fonte da doença, nós iremos entender como melhor tratá-las. Porque uma vez conhecida a origem, a fonte da doença, nós podemos naturalmente atuar nesta fonte para que o mal não se perpetue. Portanto, forças endógenas e forças exógenas nos atingem a organização psico e física. Vejam bem, tanto psíquica quanto física. E fácil entendermos que as doenças exógenas, elas comparecem no nosso organismo de diversas formas. As mais comuns, naturalmente, são os acidentes a que estamos subordinados, os mais diversos, traumas decorrentes, né, muitas vezes, da nossa distração, ou às vezes nós nos colocamos em situação para passarmos por transes assim, outras vezes de forma involuntária. Adoecemos também por tudo que entra pela boca e que não é compatível com a nossa saúde. Então adoecemos pelos excessos, pelos abusos a que submetemos os nossos estômagos. Então adoecemos pela alimentação, quando ela é imprópria, excede determinados limites, ou ingerimos substâncias completamente impróprias à nossa saúde. Adoecemos por ingestão de tóxicos, os mais diversos, o mais comum entre nós, fumo e álcool, que vão lesando a nossa organização física ao longo do tempo. Essas doenças provocadas, então, por fatores ambientais impróprios, nós não vamos chamá-las de doenças mais, porque, na verdade, trata-se de acidentes biológicos a que estamos sujeitos no transcurso da vida. Então, nós nos acidentamos com as nossas feijoadas, com as nossas macarronadas de domingo em excesso, nossos doces deliciosos, mas em abundância, e por aí vai. Ou adoecemos por falta de ingestão de nutrientes, e podemos dizer que metade do mundo adoece por comer em excesso, metade do mundo adoece por não ter o que comer. Adoecemos pelo cigarro e assim por diante. Então, a enfermidade exógena não é uma doença natural, embora faça parte da natureza, por vezes, desequilíbrios ambientais podem nos adoecer seriamente, vocês entendem isso também, mas não vamos chamar mais daqui para frente de doença. Doença para nós serão as doenças que vêm de dentro de nós, que são geradas na nossa própria intimidade. E aí nós vamos considerar 90% das enfermidades que nos acometem. Vamos logo afirmando para vocês que a imensa maioria das nossas enfermidades são enfermidades endógenas. Nossos processos inflamatórios, degenerativos, nossos processos tumorais, nossos distúrbios de função de órgãos. Então, todos esses processos, de modo geral, são doenças endógenas. Até mesmo as infecções que a medicina convencional imputa aos patógenos, às bactérias e vírus infecto-contagiosas, que nos parecem ser doenças que vêm de fora, para nós não. Para nós, essas doenças são também endógenas, porque elas comparecem e se desenvolvem no nosso organismo a partir do instante em que nós temos um campo propício a acolhê-las, a nutri-las, e elas se desenvolvem em nós, na verdade, como um convite. Então, dizemos que no contágio há convite, convidamos vírus e bactérias a comparecerem no nosso organismo, inclusive desempenham funções importantes, porque vamos entender que todas as doenças endógenas cumprem papel importantíssimo na educação do nosso ser espiritual. E todas as doenças endógenas são, na verdade, produzidas por nós mesmos. Portanto, vamos logo adiantando para vocês que nós, ao contrário do que vocês poderiam estar pensando, nós não vamos dividir doenças em doenças psíquicas, doenças emocionais, doenças da alma e doenças do corpo, como é comum aos nossos raciocínios, sobretudo da medicina convencional. A medicina convencional está subordinada ao que nós chamamos de reducionismo, que é uma metodologia científica. Você quer conhecer um fenômeno, você reduz o fenômeno às suas partes constituintes e vai encontrar nas partes a justificativa do conjunto. Portanto, a medicina ainda crê que o homem adoece porque as suas partes, e quanto menores, mais parece ser congruente o assunto, as suas partes não estão funcionando bem. Portanto, a medicina vai procurar as nossas doenças no interior das nossas células, nas interações bioquímicas que ocorrem entre as nossas células. Vai procurar as nossas doenças no último elo que pode perturbar o funcionamento celular, que são as cadeias genéticas, porque a medicina materialista vai julgar que o homem é produto do seu corpo, que o cérebro secreta consciência, os neurônios secretam pensamentos e emoções. Portanto, a medicina vai se ater ao corpo, vai reduzir as partes do corpo, procurando pelos últimos elos da enfermidade na organização física, e vai encontrar distúrbios biomoleculares aos quais vai imputar a nossa enfermidade. E assim nós nos tornamos vítimas da nossa própria natureza, vítimas do mau funcionamento das nossas biomoléculas. Por isso a medicina é uma medicina altamente química, que vai introduzir produtos químicos para corrigir desvios biomoleculares. Mas nós achamos que isso é uma falácia. O homem não é produto de suas moléculas, muito pelo contrário, as moléculas estão a serviço da alma, são elaboradas pela inteligência do espírito. E quem perturba o funcionamento das moléculas, das biomoléculas, é o ser espiritual. Essa é a nossa crença fundamental. Portanto, nós não podemos partir do reducionismo que alimenta o saber científico moderno, essencialmente materialista. Compara-se isso a alguém que está diante de uma ratoeira e tenta explicar a ratoeira, desmontando a ratoeira e justificando que a ratoeira funciona porque ela está feita de um pedaço de madeira, uma haste de metal e um pedaço de queijo. Mas ela não sabe por que que esses elementos se juntaram, por que que eles se harmonizaram, por que que eles funcionam dentro de um propósito. Não, a ratoeira não é isso. É um instrumento criado pela inteligência do homem com a intenção de pegar um rato. Não se explica a ratoeira pela sua composição física, evidentemente. E assim somos nós. Somos um conjunto altamente inteligente, elaborado pela inteligência do espírito, porque é inevitável o princípio de que só a inteligência produz efeitos inteligentes. Então, banimos de vez o reducionismo médico. E o reducionismo médico leva ao especialismo. Nós até dizemos que a nossa medicina é doente de reducionismos e especialismos, porque ela vai tratar uma pequena parte na intenção de corrigir o todo, mas fracassa. Porque aí você é obrigado a manter aquele artifício que corrige a parte, porque a parte não é corrigida por meios externos. Espero que vocês estejam acompanhando esse raciocínio. Então, nós vamos adotar um raciocínio que vai além da ciência e que nós chamamos de unicismo, monismo, raciocínio filosófico da unicidade, que vê o ser humano como um todo. E esse todo adoece. E, consequentemente, a parte se disturba como consequência do mau funcionamento deste todo. Este todo é a alma, é o ser consciente que reside em nós e que somos nós. É o espírito, em última análise, porque estamos considerando aqui a alma nada mais que um espírito encarnado, como define a doutrina espírita. Essa alma se serve de veículos para se manifestar, ela interage com estes veículos e ela provoca o mau funcionamento destes veículos. E depois que o mau funcionamento desses veículos foi induzido, este mau funcionamento vai, por sua vez, induzir a alma a sofrimentos. Mas, na verdade, quem inicia o processo é a alma. Então, é a alma que adoece o corpo. Então, chegamos à conclusão de que as doenças endógenas, todas são doenças da alma. Não vamos dividir as doenças em doenças do estômago, doenças do intestino, doenças psiquiátricas e assim por diante. Para nós, tudo é uma coisa só. É assim que nós vamos abordar o assunto aqui com vocês. E vamos chegar onde queremos, que é abordar, em síntese, os nossos sofrimentos mais íntimos, os nossos sofrimentos psíquicos. Para compreendermos um pouco mais a essência deste fenômeno, precisamos de um critério essencial. Entendermos que o ser humano está composto de unidades multidimensionais. Nós somos uma integralidade entre diversos domínios ou diversos níveis de manifestação que nós vamos chamar de campo. E podemos resumidamente considerar três campos de manifestação em nós. O primeiro campo, o campo da consciência. Naturalmente, onde reside o nosso eu e onde nós delineamos o que chamamos de corpo mental. A ideia de corpo que trazemos conosco, a estrutura de funcionamento de corpo que detemos na intimidade da inteligência. Portanto, somos um ser completamente imaterial, que se projeta como uma vontade, como um corpo de desejos, como raciocínios, inteligências, sensibilidades, percepções, e construímos uma personalidade. Vestimos-nos com uma personalidade. Então, esse corpo consciencial, o corpo da consciência, se projeta como uma personalidade. Mas temos um outro campo de manifestação subsequente a este, que é um campo energético. É uma dimensão de energias sutis, ainda inalcançado pela ciência atual, mas é evidente a presença desse corpo. A doutrina espírita o chama de perispírito, que é um corpo de energias, e nós vamos nos basear essencialmente na existência deste campo energético, a serviço da consciência, intimamente acoplado à nossa consciência, nutrido pelo nosso ser consciencial. Então, o nosso ser consciencial cria ao redor de si um campo energético como se fora o seu hálito. E este campo, então, configura uma expressão corporal também. Ele desenha um corpo de energias, e esse corpo de energias sustenta, por sua vez, o terceiro elemento, o campo físico. Portanto, temos em nós, segundo a linguagem espírita, espírito, perispírito, corpo físico. Três entidades jungidas, inseparáveis, com uma alta capacidade de um refletir sobre o outro. Não só o corpo refletir a consciência, mas a consciência também refletir o corpo. Existem aí duas vias. Mas estejamos atentos, temos aí uma ordem hierárquica de manifestação. uma ordem de importância. Por isso vocês estão vendo essa seta. Essa seta vem do corpo mental e termina no corpo físico. Ou seja, o mais importante em nós é o primeiro, é o mental, o psíquico, o emocional, o consciencial. Depois o intermediário e finalmente o físico. Porque o físico é temporário, é transitório, é uma roupa que permanentemente é trocada, enquanto que os dois outros veículos são de uma existência mais constante. A consciência não se muda, é permanente, não é transitória. Os veículos energéticos se renovam e o corpo físico periodicamente vai para o lixo, vai para o túmulo e se refaz no nascimento. Então temos aí uma configuração humana muito importante para entendermos que as enfermidades se aninham em nosso organismo porque nós criamos um campo, um terreno propício para que as enfermidades nele se desenvolvam. Então qualquer doença, antes ela tem uma perturbação de terreno, é igual uma erva daninha que não cresce em qualquer lugar. Cresce quando ela encontra condições suficientes que a sustentam. E a doença está nessas condições e não na erva daninha em si, porque a erva é resposta a um desequilíbrio ambiental. Imaginemos um cogumelo. O cogumelo não é a doença, é o reflexo do terreno que está doente de umidade, no caso aí específico. Daí nós observaremos o quanto tem pouco valor nós combatermos ervas daninhas mantendo o terreno propício, e é o que acontece ao longo de nossas vidas. Nós permanentemente adoecemos, arrancamos as doenças como se arrancam cogumelos, mas eles florescem de novo, florescem como em dias de chuva, porque há um terreno mórbido sustentando o nosso adoecimento, alimentado pelas nossas almas. Então, doença da alma é doença de terreno. É o distúrbio fundamental que vai fazer com que os nossos órgãos adoeçam das mais diversas enfermidades, seja uma mera cefaleia, uma dor de estômago, seja um resfriado. Por isso nós vamos citar aí André Luiz, quando ele nos diz que a porcentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Vejam bem, a porcentagem quase total. Por que que não é total? Porque ele tirou daí as doenças exógenas, aquelas decorrentes dos nossos abusos e de ingestão impróprias à saúde dos nossos corpos. Portanto, a quase totalidade das nossas doenças são doenças da alma. Provém do nosso ser. Tem a sua fonte no nosso espírito. São nossas, nos pertencem e cumprem um papel importantíssimo na educação da nossa consciência. Nós dizemos que o que justifica a presença da doença e da dor no trânsito de nossas vidas é porque a dor existe para que aprendamos a não semear as suas causas. Mas nós mantemos a semeadura das causas, justo então que continuemos a colhê-las. E é por isso que Jesus disse ao paralítico que há 38 anos não caminhava motivado por uma enfermidade na piscina de Bethesda, que disse Jesus a esse paralítico, depois que ordenou-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda, vai, não voltes a pecar, para que não te suceda algo pior. Nessa simples frase, Jesus delineou o que nós chamamos a fisiopatologia fundamental do adoecimento humano, que ecoa pelos séculos sem ouvidos que o ouçam, infelizmente, porque nós estamos procurando outras causas para os nossos adoecimentos, deixando de lado o que importa, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas ações, porque aí está a fonte de toda e qualquer enfermidade. Mas vamos adentrar um pouco o modo como vemos as doenças da alma. Para isso, nós vamos considerar que a mente faz o corpo funcionar através de pulsos energéticos. Esse desenho interessante que vocês estão vendo aí, uma caixinha sendo tocada por um pêndulo. Aí no pêndulo vocês estão vendo um E, uma letra E de cabeça para baixo, que é a E de energia. O M, M de matéria. Poderia ser de ser de corpo, né? Ficaria mais próprio. Mas a matéria, ela é vibrada por uma energia que a toca e a faz, então, funcionar como uma matéria viva. Portanto, nós temos a interação aí do espírito que faz os seus veículos físicos funcionar através de pulsos energéticos. Então, os veículos energéticos são veículos pulsáteis. Como toda energia, então, ela se faz de pulsos, porque é o que caracteriza uma energia qualquer, é a sua capacidade de pulsar, tanto que as energias são medidas através da frequência de comprimento de onda, e frequência é uma oscilação que vai, que vem, que vai, que vem, configurando o clássico desenho da onda, que é uma pulsação. Portanto, toda energia é pulsátil, toda energia representa uma oscilação entre dois polos. Podemos considerar que toda energia é uma oscilação entre um polo positivo e um polo negativo. Um polo positivo, um polo negativo. O que configura, então, todo o funcionamento elétrico e eletromagnético que faz o universo funcionar. E nós funcionamos desta maneira, porque nós detemos em nós um motor essencial, um motor da vida. Ou seja, nós conseguimos extrair da nossa consciência uma energia capaz de sustentar a vida e de imprimir vida à matéria. Portanto, como diz André Luiz, nós trazemos na nossa intimidade um dínamo gerador de energias. Essas energias fluem para os seus diversos canais, sustentando os nossos veículos energéticos e alimentando o nosso corpo físico, com tons específicos adequados a cada órgão, para que cada órgão, banhado então por essas energias fantásticas, possa funcionar de uma forma adequada e proveitosa para as nossas vidas. Então, aí está um desenho das nossas energias, onde nós entendemos as energias como uma onda. Vamos colocar essa onda na vertical. Entendermos um pouco melhor do seu... Para entendermos um pouco melhor do seu funcionamento, vamos colocar essa oscilação na vertical. Então nós vamos ver alguma coisa que vai para um lado e que vai para um outro lado, movimentando-se na linha que é a trajetória do destino. Então nós estamos oscilando desta forma ao longo da vida. Porque nós vamos precisar de uma comparação interessante dessa oscilação, que é justamente compará-la a um pêndulo. O pêndulo é um instrumento que vai, que vem, que vai, que vem, e oscila de um lado para o outro. E a ciência já determinou uma série de princípios de funcionamento deste pêndulo. São leis físicas que coordenam este movimento. E uma das leis fundamentais do funcionamento do pêndulo diz assim, que o mesmo trajeto que o pêndulo faz para um lado, ele faz para o outro também. Por exigência de uma lei, que é a lei de ação e reação, a lei de equilíbrio, de tal forma que toda força, num sentido, gera uma força de sentido contrário e mesma intensidade. Portanto, nós não vamos ver nunca um pêndulo caminhando um pouquinho para um lado e um montão para o outro. Não vamos ter isso. Então, ali tem um desenho da física do pêndulo com as suas fórmulas. E nós vamos aplicar este funcionamento ao nosso psiquismo. E psiquismo aqui, para nós, é uma das manifestações da alma. A alma vai oscilar como oscilam os pêndulos, porque ela é uma entidade energética e ela se expressa nas suas vibrações, para um lado, para o outro lado. Vamos chamar a vibração da esquerda de negativa e a vibração da direita de positiva, para que possamos compreender melhor este funcionamento. E vamos dizer que a nossa alma tem um funcionamento pendular, tem uma dinâmica pendular. A nossa alma pendula para um lado e para o outro lado. E o nosso organismo funciona assim, ele pendula para cá e pendula para lá. Não é à toa que de dia nós estamos ativos, atentos, o psiquismo está em vigília, assim se espera. E durante a noite há um apagar da atividade cerebral, a atividade orgânica se silencia, se acomoda, não cessa, evidentemente, mas de noite nós apagamos, nós dormimos. Então é um pêndulo que foi para a atividade e para o repouso. Atividade de dia, repouso de noite, assim deveria ser. Para o jovem não é. A noite é para divertir e ativar-se, continuar ativo. Mas a natureza é assim, ativa e desativa. O nosso metabolismo é assim, as nossas células funcionam segundo o metabolismo bipolarizado. O metabolismo, que é o funcionamento e o trabalho da célula, ela tem uma fase anabólica, ana é acúmulo, trabalho, então no anabólico a célula trabalha ativamente, produz elementos, biomoléculas, síntese de substâncias mais diversas, mas depois o metabolismo entra em catabolismo, né? Cata é quebra e silêncio, então o anabolismo é oscilante, a célula trabalha dentro desta oscilação, de tal forma que até a metade da vida predomina em nós forças anabólicas, você cresce, adquire biomassa, se desenvolve, da metade da vida em diante, as forças catabólicas passam a predominar sobre as anabólicas e você envelhece. Os cabelos caem, as coisas vão murchando até a extinção do organismo, configurando a grande onda da vida, que é uma onda que sobe e uma onda que desce. A onda que produz e a onda que se recolhe. Esta é a grande onda da vida, assim é o funcionamento da vida, tal qual as estações do tempo, em que assistimos à exuberância do verão e da primavera, e o recolhimento do outono e do inverno. Então a vida tem o seu verão, a sua primavera, e depois seu outono e seu inverno. Nós não gostamos disto, mas assim é a vida, porque é nesse envolvimento que ela se perpetua. Então nós que já estamos chegando no inverno da vida, alegremos-nos, novas primaveras virão para nós. Como as folhas de outono que se murcham e morrem, na verdade elas preparam um novo nascimento na nova primavera que certamente virá. Então assim somos nós, chegamos ao inverno que é a morte física, mas viveremos outras primaveras em outras existências, dentro deste ritmo oscilante e permanente. E assim somos nós. Vivemos sob o embalo desses impulsos energéticos, oscilando para aqui e para acolá, para aqui e para acolá. Será que nós podemos interferir no funcionamento desta oscilação? Eu posso hiperpositivar as forças de que se compõe o meu ser? Eu posso fazer o pêndulo subir além dos seus limites? Posso. As leis da vida me permitem isto. E nós somos extremamente habilidosos em fazer isto. Quando o nosso ser espiritual, funciona além de determinadas medidas para mais, as nossas energias se hiperpositivam. Como que a gente pode funcionar para mais? Basta nós expressarmos o nosso ego além dos seus limites naturais. Basta fazer com que o meu ego seja maior do que ele é permitido ser. Como que eu faço isso? Levanta o nariz 10 graus e passa a olhar todo mundo de cima para baixo. Sobe nos tamancos do orgulho e se ponha como centro do mundo, desejando nada mais que todos o admirem e o sirvam. Ou seja, através dos veículos do orgulho, da soberba, da prepotência, da vaidade, tão comum a nós, no franco exercício do ego em exagero, o que chamamos hiperegotismo, na alta valorização de nós mesmos, com deprimento do outro. Sempre que eu me projeto a mais do que o outro e deprimo o outro, me ponho mais importante do que o outro, eu estou hiperpositivando as forças que fluem do meu ser espiritual. As energias que vão serem drenadas do meu dínamo interior vão subir, vão hipertrofiar. Então, a hipertrofia do ego se faz acompanhar de hipertrofia das forças que sustentam os meus veículos energéticos. É uma boa coisa hipertrofiar as nossas forças íntimas? A princípio vocês dirão, mas que coisa boa, eu vou ficar hipertônico, hipertrófico, hipertudo. É muito bom, não é verdade? Eu vou estufar meu peito, né? E dizer assim, sou o maior, sou o hiper, hiper de tudo, sou o mais importante. Ai de você se pensar assim. Primeiro que essas forças irão refletir sobre o nosso corpo físico. E o que, que vai acontecer com o corpo físico? Ele vai funcionar hipertroficamente. Um corpo que funciona hipertroficamente é uma boa coisa? Não, senhor. Vai num compêndio médico e procure, por favor, todas as doenças que começam com hiper alguma coisa. Está aí a hipertensão, a mais famosa delas, né? Um hiperfuncionamento. E os nossos órgãos, quando funcionam de forma hipertrófica, eles comprometem seriamente a nossa saúde. E qual é a hipertrofia mais conhecida de todos? Tumores. É um funcionamento hipertrófico, é um crescimento exagerado de um determinado tipo de célula do nosso organismo. Portanto, os cânceres, os tumores benignos ou malignos, são reflexos das nossas energias hipertróficas. São reflexos do panorama íntimo do nosso ser espiritual. Muito bem, as energias se hipertrofiaram. Mas vai chegar um instante em que essas energias vão precisar da compensação, da lei do pêndulo, elas vão para o outro lado. E no outro lado nós vamos ter as forças catabólicas excitadas por uma energia hipotrófica, gerando hipotrofias e hipofuncionamentos do nosso corpo, gerando doenças degenerativas. Doenças que aceleram a nossa morte, a destruição do nosso corpo. Então, as doenças físicas hipertróficas e hipotróficas são consequentes dos nossos estados íntimos. E há alguma coisa muito importante também para compreendermos nesta oscilação energética. É que estas energias que fluem da alma se refletem sobre a própria. Elas se refletem sobre a própria alma, induzindo a alma a viver emoções que, na verdade, ela não gostaria de vivenciar. Portanto, a hipertrofia do ser vai produzir, no segundo tempo, uma hipotrofia do ser. O ego que cresceu em exagero vai vivenciar depois uma situação de redução da expressão do ego. O ego vai diminuindo, diminuindo, fica pequenininho, provocando-nos bastante desgosto. O que é um ego pequenininho? É o ego que perdeu a sua própria estima, é um ego que se quer se destruir. É um ego deprimido, é um ego que não quer participar da vida. É um ego que não vê em si forças que sustentem as suas vontades. É um ego que destrói a si próprio. Isto é um reflexo secundário do ego hipertrófico. Porque a alma vai funcionar igual um pêndulo. Subiu, num outro momento vai ter que descer. Pode ser, como só ia acontecer, que não desça na mesma vida. Mas uma vida depois você vai colher a semeadura. Ah, já se fala tanto, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher o reflexo disso. Então, de repente, você vai passar uma vida deprimido sem que se saiba por quê. Porque você vivenciou o outro lado depois. Então aí temos uma clara correspondência entre um ego hipertrófico e as doenças hipertróficas e hiperformativas e as doenças degenerativas correspondendo a um campo dinâmico hipertrófico que é reflexo do ego reduzido. E assim nós funcionamos, tal qual uma balança. De um prato, as forças, no outro prato, o corpo. Se você põe mais força num lado da balança, o outro lado vai ter mais peso, vai ter mais massa, vai construir tumores, hiperfuncionamentos. Se você tira a força de um dos pratos da balança, você vai ter que roubar massa do outro lado. Você tem doenças destrutivas, hipotróficas do outro lado. E assim o nosso psiquismo funciona dentro desse balanço. As nossas almas funcionam dentro deste equilíbrio. Porque quando saímos do equilíbrio pelo exagero do ego, nós vamos depois à hipotrofia do ego. Tempo de colheita. Desta forma, então, nós vamos vivenciar uma realidade diferente das doenças da alma. Porque a alma vai funcionar para mais ou a alma vai funcionar para menos, determinando no corpo doenças para mais ou doenças para menos, e determinando no nosso psiquismo emoções e sensações para mais ou emoções e sensações para menos. Mas estejamos atentos a um fenômeno extraordinário da natureza. Quando a nossa própria natureza imprime no corpo o embalo energético, na verdade, este embalo está tirando o potencial mórbido das nossas forças internas. Então, quando você realiza uma hipertrofia no corpo, você está diminuindo o tônus destrutivo desta energia e, consequentemente, o seu rebote. Então, quando você constrói um tumor, você está se defendendo de doenças graves do seu psiquismo. O tumor nos defende de depressões gravíssimas, porque tirou o embalo da força, consumiu a cinética, a força destrutiva dessas forças. E da mesma forma, quando o nosso corpo delineia enfermidades hipotróficas e destrutivas, está também absorvendo o tônus destrutivo das nossas próprias forças e assim diminuindo o nosso sofrimento íntimo. Portanto, a doença física nos protege dos males internos, das doenças psiquiátricas graves. Com isso, agradeçamos a Deus quando estivermos doente do corpo, porque assim estamos nos prevenindo das doenças da alma. para que as doenças não se manifestem na nossa intimidade psíquica e emocional, porque o maior sofrimento do homem é sofrer doenças psíquicas. Não há dor maior do que as dores da alma. As angústias ferem um ser humano de uma forma muito mais grave do que doenças físicas. Uma jovem que conhecemos há pouco nos dizia: eu me firo, eu me corto, porque eu prefiro doer o meu corpo, sentir o meu corpo doendo, do que ter a dor no meu íntimo, do que sentir a dor na minha intimidade. É exatamente isso que há. É claro que isso é uma situação patológica completamente inadequada, mas é assim que a natureza age. À medida que ela transfere para o corpo, o nosso tônus psíquico encontra um maior equilíbrio, uma maior acomodação. Quando te coça a pele, esteja atento, é o prurido mental, é o prurido psíquico que aí está se projetando, e você se distrai com a coceirinha na pele e alivia o seu prurido psíquico. Quando o seu estômago queima, essa queimação é um reflexo da sua queimação interna, a sua queimação das suas tensões, das suas ansiedades, dos excessos que você impõe ao seu psiquismo. Esteja atento a isto, porque nós temos uma medicina essencialmente supressora que vai agir na doença como se a doença não tivesse nenhum propósito, e com o tempo irá provocar um reflexo no nosso adoecimento psíquico. Não é à toa que Pinel, estudioso das doenças psiquiátricas, deixou uma observação muito curiosa que não foi devidamente estudada. Pinel disse assim: olha, os doentes mentais, quando têm doenças físicas, melhoram do quadro psíquico, até mesmo podem se curar. Que coisa curiosa. O doente mental, quando faz uma doença clínica grave, tem o seu psiquismo aliviado. Exatamente, esta é a lei. É uma drenagem de energias mórbidas do íntimo para o exterior, para o corpo físico. Portanto, adoecer do corpo físico é uma bênção. É claro que a natureza não nos fez para sermos doentes, mas uma vez que você semeou a sua enfermidade, você tem que colhê-la, e é melhor colhê-la no corpo do que colhê-la na intimidade da nossa alma. Então, desta forma, nós vivenciamos esse desequilíbrio aí. Nós vamos semeando uma série de emoções, sentimentos, propósitos, ações na vida, nos nossos hábitos de arrogância, de egolatria, os nossos hiperegotismo, elevada autoestima. Chegamos no topo e vamos ter que descer. Vamos colher o inverso. Os desalentos, as hipotrofias psíquicas, a baixa autoestima, a famosa perda da autoestima, estados depressivos, chegamos até ao suicídio, em que nós mesmos nos destruímos. Somos vítimas das forças? Não, nós é que promovemos esse desequilíbrio em nós, apenas estamos colhendo-o. De repente o nosso cérebro não produz mais serotoninas e outros neurohormônios, e a ciência da matéria diz assim: você está doente porque os seus neurônios não estão funcionando. Vamos equilibrar estes neurohormônios e você vai funcionar adequadamente. É como querer produzir um músico consertando o seu instrumento, dando a ele um instrumento perfeito. Mas se ele não é um músico habilitado, de pouco adiantará. Ele não vai tocar uma música perfeita. É claro que ele dependerá do instrumento também, mas ele dependerá muito mais das suas habilidades em manejar o instrumento do que do instrumento em si. Então o nosso instrumento é o nosso corpo, mas não adianta consertar o corpo se o músico, o espírito, não consegue tocar com harmonia a sua música, a música da vida. Portanto, nós assistimos a este fenômeno. Hipertrofiamos as nossas forças pelas nossas interposições ególatras, colhemos os estados depressivos e nesse embalo chegamos aos desequilíbrios mais profundos. A degeneração do psiquismo, doenças psiquiátricas gravíssimas. exatamente por esse desequilíbrio motivado por intenções ególatras. E assim chegamos à clara conclusão de que o grande vilão do sofrimento humano é o hábito hipertrófico, é a mórbida vivência da hipertrofia do nosso eu. Essa é a doença fundamental do ser humano que vai levar aos nossos desequilíbrios, desencadear perturbações energéticas que vão alimentar doenças físicas quanto hipotróficas, porque as hipotróficas virão depois do hipertrófico. Isso está lá no Livro dos Espíritos, exatamente aí, na questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Ver como os Espíritos responderam. Vocês iriam pensar, o maior obstáculo ao meu progresso é o quê? É se eu for dominado por uma depressão. Eu não vou progredir, vou ficar em casa. Não vou querer sair, não vou enfrentar a vida. Vou me esconder, motivado por um intenso desalento. É o maior obstáculo ao progresso é esse. São as doenças depressivas, que corroem os valores humanos, tira o indivíduo da vida, até mesmo pode destruí-lo. Este é o maior obstáculo ao progresso? Não. Qual que é o maior obstáculo ao progresso? O que está escrito aí? O orgulho e o egoísmo. Mas o orgulho e o egoísmo são motores. Muitos homens chegam ao topo da pirâmide social motivados por uma grande força ególatra, passam por cima de muitos, conquistam os valores, tornam-se os seres mais importantes da sociedade, mais poderosos, embalam a sociedade, movimentam tudo no seu hiperdinamismo. Então aí os workaholics, né? trabalham, feito doido, motivados por uma força hipertrófica, muitas vezes ânsia de conquistas e enriquecimento, e às vezes ilícito. Não estamos dizendo que todo workaholic está, né, em prol de conquistas ilícitas, evidentemente. Mas estes hábitos, os hábitos do orgulho e do egoísmo, vão derruir os valores humanos numa segunda etapa, quando o pêndulo refletir a hipotrofia. E aí sim o indivíduo vai para o buraco. Aí sim o seu organismo vai ser seriamente afetado, prejudicando o seu progresso. Portanto, o maior obstáculo humano é a hipertrofia do ego, que gera depois a hipotrofia do ego. Espero que a gente esteja convencido disso, né? De que a hipertrofia do ego é o grande vilão. Estejamos atentos que o corpo físico é uma resposta retardatária às perturbações da alma. Você pode encontrar uma alma já dentro dos propósitos do equilíbrio e o seu corpo continua refletindo o que foi alimentado ao longo de sua vida ou ao longo de muitas vidas. Então você pode encontrar almas aparentemente em equilíbrio com o corpo demonstrando sinais de hipertrofia ou hipotrofia por refletir um desequilíbrio anteriormente semeado. Mas desde o instante que você passa a nutrir o equilíbrio, mais dia menos dia, este equilíbrio irá fluir pelos veículos energéticos da alma e se projetar consequentemente no equilíbrio do corpo físico. Então vocês já estão entendendo qual é o maior remédio. Não já? Claro que já. O desequilíbrio advém do desamor. É a partícula desequilibrante. O desamor, em todas as suas vertentes, sempre que nós menosprezamos o outro, roubamos valores do outro, diminuímos o outro, tiramos felicidades do outro, é claro que depois você vai vivenciar a felicidade roubada. É por isso que nós dizemos, toda depressão é felicidade roubada. Toda perda de autoestima é estima do outro que foi tirada. Portanto, meu amigo, se você é visitado pela depressão, corra a aprender a valorizar os seus irmãos de jornada, a nutrir simpatias por eles, a desenvolver o verdadeiro amor pelo seu semelhante, porque esse é o remédio essencial. O remédio essencial, a partícula equilibrante das doenças da alma, chama-se amor. O amor cobre a multidão dos nossos males. Nosso querido Pedro é que nos deixou essa frase belíssima que vocês devem levar para casa. O amor cobre a multidão dos nossos males. Então, certa feita, Salomé, a mãe de Tiago e João, esparramou-se aos pés do Senhor. E o Senhor, conhecedor da natureza humana, sabia que ela queria alguma coisa. Mulher, o que quereis? Senhor, faze com que no teu reino um dos meus filhos se sente à tua direita e o outro à esquerda. Tiago e João, Tiago maior. Os dois que estavam presentes observavam a conversa. Aliás, todos os discípulos estavam presentes. Então Jesus pergunta: poderão eles beberem do meu cálice e serem batizados com o meu batismo? Os dois apressadamente disseram: poderemos, Senhor. Eles queriam as duas posições principais. Jesus lhes responde: eu sei que poderão beber do meu cálice e serem batizados com o meu batismo, mas o sentar à minha direita e à minha esquerda não me compete, compete ao Pai. Os 10 discípulos estavam também presentes, e naquele instante Jesus observou um sentimento de distonia entre eles. Por quê? Os 10 se sentiram diminuídos. Os 10 se sentiram em segundo plano. Aqueles 2 queriam ser os primeiros e os maiores, e os mais importantes de todos. Jesus identificou aí a essência da doença do homem. Chamou-os reservadamente, porque ele estava em público, e que disse o Senhor ao seu colégio apostolar: os senhores da terra dominam sobre os seus vassalos. Os senhores exercem autoridade sobre os seus servos. Não seja assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, este seja o menor e servo de todos. Porque aquele que quiser ser o maior, este será o menor. Está certo? E Jesus acrescenta, não nessa passagem, mas ele acrescenta: aquele que se exaltar, este será humilhado. O que Jesus diria hoje? Aquele que exaltar o seu ego na hipertrofia do egoísmo e do orgulho, esse será um deprimido. O que é ser humilhado? Se não se auto-humilhar na depressão, não sirve para nada. Vou me dar um tiro, não valo nada. Não é assim? Sim, Jesus nos deu o conhecimento preciso desta fisiopatologia da alma. A alma funciona assim. O mesmo ocorreu quando os discípulos voltavam de Cafarnaum e foram ter com Jesus. E Jesus, perspicaz, deu-se conta do que havia se passado e lhes perguntou: que viestes discutindo pelo caminho? Os discípulos se envergonharam porque pelo caminho eles vieram discutindo qual dentre eles era o maior. A mesma temática. Jesus lhes deu exatamente a mesma lição. Pois bem, se Jesus viesse e nos perguntasse: que viestes discutindo pelo longo caminho da evolução? Nós teríamos que nos envergonhar, abaixar a fronte e dizer ao mestre: mestre, Na multidão dos séculos, nós continuamos discutindo qual dentre nós é o maior. Essa é a grande briga, porque eu saio de noite, pego meu carro e diz assim: sai da frente, seu molenga, porque eu sou mais importante que você. E vamos para o nosso trabalho e criamos um regime intenso de competição, porque a sociedade se baseia na competição. Eu sou o melhor, eu sou o mais inteligente, eu sou o mais brilhante, eu sou o mais bonito, quiçá fosse mesmo, né? É o que nós gostamos, não é verdade? Isso desde a criancinha, nós somos alimentados com esses sentimentos, e esses sentimentos nós não prestamos atenção, ele deprime o outro. E aí está o grande erro. Por isso o Senhor nos recomendou o amor ao semelhante como a nós mesmos, fator essencial de equilíbrio. Eu não sou mais nem menos do que você, eu sou igual a você. Eu vou deixar de desejar para você o que eu desejo para mim. Eu vou desejar para você brilhantismo. Vou lustrar você como lustro a minha própria personalidade. Vou desejar para você conquistas, lugares bons como quero para mim, tanta riqueza para você quanto eu quero para mim, ser tão aplaudido você como eu quero ser também, ser tão admirado como eu também quero. E isso ainda não fazemos, e achamos que basta nós darmos para o outro que não queremos mais, que vamos jogar fora. Isso não é amor ao semelhante, de forma alguma. O amor semelhante está ali, no nosso ambiente de competição, onde você vai trabalhar para o progresso do seu companheiro, que está ali competindo com você, como você trabalha para o seu próprio. Porque nós chegamos até a ludibriar o outro, colocar o outro em desvantagem, roubar ideias do outro para nos vangloriarmos, assim somos nós. Então, Mestre, ao longo da estrada da evolução, continuamos discutindo entre nós qual é o maior. Estamos frustrados porque o Brasil não ganhou a Copa, porque nós seríamos exaltados no nosso ego. Somos o maior do mundo no futebol, coitado de nós, perdedores em tantas outras instâncias. Não é assim? Então esse homem fantástico, que foi Jesus, nos deixou esta frase, a qual acrescentamos: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre do espírito no sentido aqui de simples e humilde, que valoriza o outro como a si próprio, não que se faz menor do que o outro. Jesus não nos pediu isso, amar ao próximo como a si mesmo. A doutrina espírita está cheia desses valores. Olha que interessante, isso aí é o Provérbios, né? No livro de Provérbios, o orgulho vem antes da queda, a queda vem depois do orgulho. E o bispo de Argel nos disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo: quando o orgulho chega ao extremo, tem-se indício à queda, pois Deus abate completamente os orgulhosos, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você sobe, você vai descer. Se você subiu além dos limites, você vai descer aquém dos limites. É da lei. As leis físicas são leis também biológicas e espirituais. Então, se você quer a alma saudável, se você quer viver na saúde plena, aprenda a viver segundo os princípios do amor ao próximo. Esta é a lição fundamental. É o amor excelso. Não adianta a gente ir no balcão da farmácia, comprar um monte de remédio, tomar um monte de remédio e pretender assim adquirir o equilíbrio íntimo e a saúde. Em absoluto, as leis da vida não funcionam desta forma. Saúde verdadeira não se compra nos consultórios médicos, nos balcões farmacêuticos, nos hospitais. A saúde verdadeira é produto da nossa ciência do bem viver, do bem sentir, do bem desejar, do bem pensar, do bem agir. Só assim nós seremos completamente saudáveis. Sabe por que o oceano é tão poderoso? Das águas é o mais poderoso da terra? Porque ele é humilde o bastante para se colocar alguns poucos centímetros abaixo de todos os rios. Paz e alegria para todos nós. Nós queremos agradecer ao Dr. Gilson Freire pela brilhante palestra esclarecedora do sentido das nossas vidas. Só gostaria de ressaltar o seguinte: qual o antídoto para nós acabarmos com as nossas doenças? Essa é uma questão que nós devemos refletir, navegar para dentro de nós e buscar em nossas consciências o que estamos fazendo do nosso tempo, do nosso espaço, dos nossos pensamentos e das nossas ações. A vida no corpo de carne é uma necessidade para o estágio que nós vivemos, o planeta de provas e expiações. Todos nós somos doentes da alma, de modo geral, mas podemos exatamente nos libertarmos, de certa forma, desses males. Porque Deus é bondoso, nos deu a oportunidade de trabalho, nos colocou aqui com o propósito de nós crescermos. E tem um pensamento de Emmanuel que diz o seguinte: quando a justiça divina vem cobrar ao devedor o que lhe é devido e encontra este devedor trabalhando na seara do bem, determina a justiça divina que suspenda a execução da cobrança por prazo indeterminado. Olha a bondade do Criador. Uma outra citada pelo Dr. Gilson Freire: o amor cobre a multidão de pecados. Então nós, meus irmãos, temos que atentar para valorizar a oportunidade da saúde que ainda temos e dar cumprimento àquilo que Chico Xavier nos disse: nós não podemos recomeçar nossas vidas, mas podemos mudar o final. Como? Buscando mudar o presente, ver aquilo que a gente precisa melhorar e se melhorar. Esse é o presente que a gente pode oferecer a Jesus, que é o nosso mestre e a Deus, por fim de consequência. Ele falou também em dores, em doenças psíquicas. Existem dores morais, essas nenhuma injeção resolve, doutor, nenhum dá jeito. Eu chamo de prisões sem grades, a nossa consciência nos prende. Só o amor que nós dedicaremos aos nossos semelhantes é que poderá refletir nosso próprio benefício, porque o amor cobre a quantidade de pecados. Então, agradecer a presença de vocês, lembrando o seguinte: nós estamos com alguns exemplares das palestras deste ano. Aquelas pessoas que ainda não os tenham, no final da palestra, põe comigo, tá? Ou com a esposa Cássia Júlia ali, tá? Era outra coisa. A próxima palestra nossa será no dia 7/8, né, de 7 de agosto, doutor Sebastião de Oliveira, é um desembargador TRT, companheiro nosso, com âncora na Casa Espírito, uma boa bagagem de trabalho e tem colaborado conosco na nossa atividade. Então, lembre, dia 7 de agosto. A presença do meu amigo aqui, Dr. Humberto Rodrigues Gomes, eu o convidei, fiz questão de apoiá-lo na sua residência. É um amigo meu do passado e tenho consciência de vidas passadas também. Ele está provisoriamente numa cadeira de roda, daqui a pouco ele vai voltar. Muito obrigado, e eu pedi ao doutor Gilson que faça a nossa prece final. Jesus amado, retornaremos aos nossos lares com os corações balsamizados por essas vibrações, por esses ensinamentos que não são nossos, mas que o mundo maior nos oferta, a fim de que sejamos nós médicos de nós mesmos. Senhor, ajuda-nos em nossas fraquezas e nossas ignorâncias, a aplicarmos esses conhecimentos tão salutares em nossos pensamentos, sentimentos e ações, para que a saúde verdadeira possa ser um patrimônio inextinguível do nosso ser. Por isso, Senhor, se trazemos hoje as nossas mentes enriquecidas por tantos conhecimentos, se temos no mundo uma ciência farta de conquistas do intelecto, mas trazemos ainda o coração empobrecido das tuas lições essenciais, indispensáveis à nossa felicidade, para que construamos em nós o equilíbrio e a saúde, e ao derredor dos passos possamos estabelecer na terra um verdadeiro paraíso. Por isso, Senhor, fala-nos ainda na acústica da alma. Conta-nos, Senhor, com a tua doce voz, das parábolas tão encantadoras que deixastes gravados na memória da história. Faça-as fixar, Senhor, na acústica de nossas almas, para que elas possam modelar o nosso ser, estabelecendo em nós a grandeza para a qual fomos criados. Põe em nossa boca, Senhor, as palavras de acalento e consolo. Em nossas mãos, Senhor, gestos de amparo e socorro. Em nossos pés, a firmeza necessária a galgarmos o calvário da vida em prol de nossa libertação. Em nossa consciência, Senhor, põe o amor como o guia seguro a orientarmos no grande trânsito da vida. E que não nos falte a tua paz, a apaziguar-nos a inquietude interior. Sê conosco, Senhor, para sempre, que assim seja. Debaixo dessas vibrações, estamos como encerrada a nossa atividade da noite, e lembramos a vocês que o conteúdo desta palestra estará disponível oportunamente num link que a Marge vai fazer. Eu levo esse CD que está gravado para a Associação dos Magistrados, que é a Marge, e lá o setor de divulgação da Ascom vai lançar com o link, e aquelas pessoas que estão cadastradas com e-mail, com WhatsApp, nós passamos qual o link e poderão então ter acesso a essa palestra, como as outras também. Muito obrigado.